aliado vacilou. Bum, bum, o jogo tá encerrado, demorou. Bum, bum, acabou de no sofá. Bullet up select, bullet up select. África! Enganjados! É nóis, vagabundo! Mancada compromete, corretiva adverte. Deus ajuda quem não segue, quem apanha não esquece. Confere, pede break, lã vitória se derrete. Manja nervo, puxa saco, vários pra testar a febre. Reparte, divide em partes, inteiro não é metade. Debate é face a face, na mensiva piolhagem. Outra parte, passei de fase, foi checkmate. Favela não recua e arma um bote pro combate. Passo a passo no compasso, sei bem onde piso. É jogada ensaiada, não brinco, raga, rimo, rino. Ligeiro desde menino, cultura cultivo. Jab pedrada na lata do inimigo. Eu não uso dread, nem quem careca sou. Taca fogo no canalha que escravizou. Tentou acabar com preto pobre africano. Pega strong no contato, bem bolado, bolo plano. Errando pela magia, é pente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. Errando pela magia, é pente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. E queima geral, os vacilão, o sangue ruim e também os paga-pau. Firma o pé no chão porque ninguém é imortal. Segura a onda que vem a tempestade tropical. Na moral, vagabundo me vê e passa mal. Sei onde vou, sou o que sou, cai na real. Quero loira, morena, preta e uma oriental. Primeira classe, a chave da suíte imperial. Segundo estágio, sem plágio, ninguém me elimina. Nossa saga continua nas ruas, em cada esquina. Perigo, cuidado com nossa matilha. Sua cabeça vai rolar, sai batido da linha. Pilantra, linguarudo, caô, historinha. A família luta e nunca cai na armadilha. Execução sumária, ação terrorista. Enganjados de África, os especialistas. Pegado pela magia, de repente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. Pegado pela magia, de repente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. Africanos, quadrilha forte, o laço. Estratégia, bola, um plano e mantenha-se enganjados. Justiça, lilipe, ciência. Improviso, paz, amor, união, diversão. Sem negativismo, o massacre. Quem canta, canta ao sofrer sem direção. A violência é toda essa agressão, é a culpa da razão. Pilantrão é o que não falta, sai da aba, meu. Muita hora nessa calma, vai saber, sabe Deus. Morro, é, pelo que acredito. Instinto mundano, terceira visão, perceptivo. Naturalmente, o referencial é papo quente. Resita bangando, vai passar mal a faísca da carabina. Lumia na escuridão, fogaréu é sertão. Taca fogo, acende lampião, batuque na palma da mão. A ginga, rasta a multidão, ritual de pé no chão. Mandinga, pegado pela magia, de repente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. Pegado pela magia, de repente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. Revoltado da terra dos gringos, na Babilônia vários otários e puxa saco. A bota pisa, senta e bota, segurando o bagulho, dedo em riche, menefoto. Fumando a positiva até ter lágrimas nos olhos. Cannabis sativa me domina, de repente solta a rima que começa a flutuar. Rádio Ganja FM no ar, leão da tribo de Judá, rugindo atacar. Ganjados África, envolvendo Genova pra criar tumulto na selva do absurdo. Em sincro l'orologio, obiettivo stabilito. Regulando a mira, vacilão eliminato. Il quotidiano dice dalla rima bastonato. Ottimo risultato, tipo pasta nel mio piatto. Jagile mezona su, centro Anyangabaú. La tribù, tacca fogo, tacca fogo. Pegado pela magia, de repente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá. Pegado pela magia, de repente raro. O preto, o verde, o vermelho e o dourado vacilou. O jogo tá encerrado, demorou. Taca fogo no safá.